deixavam no portão e sempre vinha assinado no cartão. Romântico, anônimo, romântico, anônimo. Banda Doce Proibido, o doce quente do Pará. Copia porque é bom. DJ Fogunvis é de Santa Isabel. Aceita, meu amor, tá, meu bem. Já tá dependente um do outro.

Os Jovens do Mix, a produção exata para a sua música. Que Paulinho, tô ligado que tu tá na mídia mesmo. Bora lá, China! Paulinho da Dia. Um monte de patricinha no papai do perdido. Cheirosa e tatuada de lente no sorriso. Vem atrás dos vilão, vem atrás dos bandidos. Elas é tipo aquelas mina que ganha patrocínio. Vixe, agora essa mina aí. Tá todo mundo falando que elas têm fã. Acho que eu tô comendo a famosinha do Instagram. Na famosinha do Instagram. Ela quer 150, quer mulher de quantidade. Ela quer te vazar, te quer 300 de quantidade. Acho que eu tô comendo a famosinha do Instagram. E Paulinho da Adidas Produções. Acho que eu tô comendo a famosinha do Instagram. Acho que eu tô comendo a famosinha do Instagram. Chamou eu.